daqui a pouco. Para já digo-lhe que nesta nossa semana a nossa Lua está na fase nova, partindo para quarto crescente. Pensamento para esta edição: as coisas têm tudo para darem certo, mas é preciso batalhar por elas. Tentei de tudo, por momentos até esqueço que somos humanos. Deixa o tempo passar, a distância doer. Quando a porta se fechar, eu nem quero ver. Eu não sou capaz, desisto de tudo. Não me ensinaste a viver sem o teu abrigo. E o meu corpo ressente esta ausência de ti. Mergulhei num abismo constante assim que te perdi. Devolve-me a luz de viver, devolve-me a chave de tudo. Devolve o bater do coração que por não te ter perdeu o sentido. Devolve-me a luz de viver, devolve-me a chave de tudo. Devolve o bater do coração que por não te ter perdeu o sentido. Devolve-me a vida. Eu não sou capaz. Perdi-me no mundo, já não sei adormecer sem a luz do teu olhar. Está tão perto do céu este amor dom de Deus. São precisas talvez mais mil vidas para me esquecer de ti. Oh, devolve-me a luz de viver, devolve-me a chave de tudo. Devolve o bater do coração que por não te ter perdeu o sentido. Devolve-me a luz de viver, devolve-me a chave de tudo. Devolve o bater do coração que por não te ter perdeu o sentido. Devolve-me a vida, sinto o coração refém. Vem batendo, mas porém sobrevive sem nunca viver, pois o tempo não caminha sem ti. Devolve-me a vida. Baladas. acaso para dizer, é tão bom ouvir estas canções que falam de amor, que tocam bem no fundo do seu coração, como por exemplo esta que acabamos de ouvir, já bem velhinha, Paul Young com Every Time You Go Away e também Sérgio Rossi com Devolve-me a Vida. Agora a altura para a nossa habitual efeméride, hoje recordamos mais uma personalidade nacional. Efeméride semanal. E na nossa efeméride de hoje falamos do ator António Silva, ele que falecia na madrugada do dia 3 de março de 1971, morria em Lisboa após prolongados sofrimentos, o ator português António Maria da Silva, de seu nome completo. Hoje vamos recordá-lo, mas já lá vamos. Para já, deixamos também no ar, através aqui do som do teatro em revista TV, deixamos aqui a sua biografia. Em 1913, estreia-se na revista pela mão da Companhia de António Sousa, com o sucesso Água Pé. Na década de 30, inicia o brilhante percurso no Parque Mayer. Chega rapidamente à cabeça de cartaz e provoca enchentes memoráveis no Parque Mayer. A dupla protagonizada com Vasco Santana entra no coração dos portugueses. Versátil, explora o cinema e outros estilos teatrais. Em 1966, despede-se dos palcos com a revista Adão e Elas. E depois da sua biografia, recordamos agora sim António Silva, no ano de 1947, no filme O Leão da Estrela. Este. Olha o Filipinho! Você por aqui! Me traz o seu recado. O senhor estava de cama com o febre e ia morrer. Não era isto? Mas foi! Entre, meu amigo, entre! Esse vai ganhar aqui, ó! Se os leões ganhassem, seu Filipinho, punha o dicionário! Seu Filipinho! Amanhã vai ser um grande dia! Carlota! Ó Carlota! É como lhe digo, um grande dia! António Silva, hoje recordado no Ao Canto da Lua, precisamente pela data do seu falecimento, ele que falecia na madrugada do dia 3 de março de 1971, recordado esta semana aqui no nosso espaço. Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. E não se esqueça que na segunda parte do Ao Canto da Lua vamos estar breves minutos à conversa com Luís Represas a propósito do seu mais recente álbum, Cores. É para ouvir daqui a pouco. Para já, Para os Braços da Minha Mãe. As vozes de Pedro Brunhosa e Camané. Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero

recordação esta que acabamos de ouvir, os Time Bandits com Endless Road, também para recordar aqui no seu espaço ao Canto da Lua. Não se esqueça que, se quiser entrar em contacto connosco, tem várias formas de o poder fazer. Através do nosso site em www.aucantodalua.pt.vu ou também através do nosso Facebook. Faça gosto na nossa página, entre em contacto connosco, deixe as suas sugestões. Daqui a pouco trazemos-lhe mais música nacional com Pedro Miguel. Vamos ouvir o tema Dói Demais Estar Contigo. Ao Canto da Lua. Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Sei viver se acordo e não estás junto a mim. Não tenho o teu olhar, dói demais estar sem ti. Diz-me que fazer para te ter de novo aqui. Não quero mais chorar, só Deus sabe o que sofri. Se eu errei foi por te crer, mas é difícil entender que o ciúme foi mais forte que a razão. Dói demais viver sem ti, pensar que agora te perdi. Só ficou a solidão que mora em meu coração. Dói demais viver sem ti, pensar que agora te perdi. Até morrer, eu sofro quando me lembro de ti. Mas esquecer-te vai doer muito mais. Quero te encontrar, meu chama por ti. Preciso perguntar se agora és feliz. Diz-me o que fazer para te ter de novo aqui. Não quero mais chorar, só Deus sabe o que sofri. Se eu errei foi por te crer, mas é difícil entender que o ciúme foi mais forte que a razão. Dói demais viver sem ti, pensar que agora te perdi. Só ficou a solidão que mora em meu coração. Dói demais viver sem ti, pensar que agora te perdi. Vou amar-te até morrer. Aqui está esta voz de Pedro Miguel, um rapaz natural de Beja, que agora vive na cidade de Aveiro. Ouvimos este Dói Demais Estar Contigo. Daqui a pouco vamos estar à conversa com Luís Represas, a propósito do seu mais recente álbum, Cores. E vamos também ter a oportunidade de ouvir esse primeiro single, Tomara, desse seu mais recente trabalho. E agora é tempo de refletir um pouco. Sabe que, às vezes, é preciso fechar algumas portas, não por orgulho ou vaidade, mas porque já não levam a lugar nenhum. Se é o seu caso, pense nisto. Enquanto isso, vamos também ouvindo o melhor da música aqui no Alcântara da Lua nesta noite com os Scorpions. Recordamos Wind of Change. Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. depois desta grande balada, digo-lhe que foi no passado dia 24 de Fevereiro que chegou às lojas o primeiro álbum de estúdio de Luís Represas em 6 anos. Ele que não gravava desde 2008. O registro, o primeiro de estúdio do músico a solo, desde Olhos nos Olhos, é apresentado pelo single Tomara, já a rodar nas rádios nacionais e também disponível para compra. As cores esperam umas pelas outras, depois marcam-lhes encontros mais ou menos óbvios, abraçam-nas umas às outras, dispõem-nas em espaços mais ou menos amplos, dedicam uma a uma mais ou menos protagonismo, até que explodem numa profusão que comove os sentidos. Desperta em cada um deles referências, mais ou menos claras, às vezes escondidas, só a entender mais tarde. As cores são muito mais quando se combinam. São tudo quando se entendem, num capricho que nos deleita e nos desafia a explicar o que não se explica. As notas são como as cores, só aparentemente solitárias. São palavras de Luís Represas, que está hoje à conversa connosco aqui no Ao Canto da Lua. Luís, olá, boa noite. Olá, João, tudo bem? Tudo bem. Luís, a primeira questão que gostaria de lhe colocar tem a ver, obviamente, com o facto de estar 6 anos sem aparecer com um novo disco, desde 2008 que não gravava, e agora aparece-nos com estas cores. Porquê tanto tempo ausente das gravações? Porque estes 6 anos não foram vazios. Foram muito preenchidos com 3 projetos muito diferentes, um com um CD e um DVD do espetáculo ao vivo no Campo Pequeno, outro com o disco de originais com o João Gil, e outro a minha participação inteira na obra no CD de Missa Brevis do João Gil também. Portanto, foram aqui 6 anos muito, muito atarefados, mais os concertos, mais muitas coisas que foram acontecendo, e que não me deram o tempo e o espaço necessário para poder trabalhar um disco originais. De facto, o disco anterior, de 2008, Olhos nos Olhos, já estava processado há muito tempo, ou seja, já tinha aprendido aquilo que eu queria aprender e que tem para aprender com o disco, embora as canções fiquem e sejam essas é que ficam, sejam eternas, mas em relação àquilo que eu queria fazer de novo, tive esse espaço há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, e foi quando eu comecei a trabalhar com isto. Não foi, não assim, motivo de maior que não este, né? E portanto foi essa espera foi por bons motivos. Este disco chama-se Cores. O que é que podemos encontrar nele? É uma atitude muito diferente em relação aos outros discos. Primeiro porque este disco é suportado por fundamentalmente, em termos sonoros, por um quarteto, que é o que trabalha agora comigo, com o Luís Fernando nas guitarras, que também co-produziu o disco comigo, o Cícero Lino baixo, o Carlos Garcia no piano e o Zé Naori na bateria, e eles tocam comigo, começaram a tocar comigo logo a seguir ao Olhos nos Olhos. Esta sonoridade, de facto, é uma sonoridade que é nova, ainda mais quando, ao contrário dos outros discos que eu tenho entregue as músicas na mão de grandes arranjadores e de grandes músicos, como o Miguel Núñez, como o Bernardo Sassetti, como o Zé Calvário, como o José Pardagi, etc. Fiquei eu com os arranjos, e à medida que ia compondo, à medida que ia experimentando com o quarteto e juntando mais músicos, vendo as soluções, fui trazendo para os arranjos muito da experiência que eu adquiri e que eu vivi durante estes 38 anos de parcerias fantásticas, gente notável com quem eu trabalhei sempre. Portanto, há aqui uma abordagem muito diferente em relação às músicas, em relação à forma como elas se apresentam no fim. Portanto, digamos que estas cores que podemos encontrar no disco é uma mistura daquilo que tem vindo a viver durante estes últimos tempos, que também não que esteve longe do estúdio, digamos assim. Bom, repare, isso, não há verdade para falar. Isto em termos de aspecto final da música de produção, no estúdio, de arranjo, etc. Em termos de composição, em termos temáticos, tem obviamente a ver com aquilo que com a forma como fui atravessando os anos, desde que fiz o último disco, desde 2008 até agora, e como fui encarando o mundo e o país, e aquilo onde, ou seja, o clima que estamos a viver, que é um clima de meio depressivo, de incertezas, mas muito empurrados para uma atitude de não escolha, de normalização, de de supostamente estarmos numa zona confortável onde temos que colher, está tudo à mão e tudo, e é tudo igual. E isso é perigoso porque nos transforma rapidamente num número, transforma-se rapidamente numa coisa manipulável. Temos que abranger o nosso campo de opções e de escolha para podermos cada vez mais ser indivíduos e, como indivíduos, fazermos parte de uma comunidade com uma solidez que se quer. Muito bem. Luís, o single de lançamento do disco chama-se Tomara. Foi difícil a escolha? Essa escolha ficou muito e foi muito na mão, esteve muito na mão de quem está do outro lado do disco, quem está distante do disco emocionalmente e artisticamente, que é o meu caso, que estou muito próximo e tenho uma imensa dificuldade em tomar essa decisão. Portanto, confio naqueles que têm por missão levar o disco às pessoas e divulgar o disco, e como tal, eles decidiram pelo Tomara, e eu, visto também assim de fora, acho que foi uma boa escolha. É uma escolha que é muito, até pelo tema, pelo aquilo que aborda, é muito demonstrativa das cores que eu quero que passem cá para fora no disco. Que outras canções se podem ouvir e destacar deste disco, aquelas que mais lhe chamam a atenção a si? Não, lá está, pois eu não tenho essa distância, não é? E como não tenho essa distância, não consigo isolá-las umas das outras, não as consigo... Porque as compôs todas, não é? É, não as consigo privilegiar, de maneira nenhuma. Até a do Fausto, que é a única canção que não é minha, eu aí tomo-a como minha também e não a consigo privilegiar. Portanto, é de facto um exercício que eu não, ao qual eu não me dedico. Sei que tem andado na estrada e vai certamente continuar a andar com este novo disco. Que concertos é que há para breve a destacar? Já tenho um concerto agora, o próximo será em Estarreja, no princípio do mês que vem, mas vão agora, nesta altura, estamos numa altura de candelarizar os concertos, de poder também perceber quando é que vão ser feitos os concertos grandes de Lisboa e Porto, e pronto, normalmente é o trajeto normal de um disco novo, né? Já há mais algumas ideias, digamos, a fervilharem por aí para próximos discos? Ainda agora acabei de fazer este disco, não tenho para já, nesta altura, nada se prevê ou se antevê de produções novas, mas nós nunca sabemos o que é que encontramos no virar da esquina, não é? E que propostas é que aparecem, o que é que acontece. Estão marcados, ou haverá possibilidade de o Luís atuar em grandes salas do país, como os Coliseus de Lisboa e Porto? Pois, exatamente isso. Os concertos grandes de apresentação irão ser agendados, não sei para quando, se mais para agora, se mais para o fim do ano, não, vai depender muito da forma como do que acontece nos próximos meses. O dia nasce e tudo é paz, o céu revela-se maior, e o canto e o sopro do vento que abraça a pele, carinho vem de onde se espera. O abraço faz parte de nós, caminho andado para podermos descansar. Tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse, tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Já sei quem era, já sei quem sou, quem somos nós a viajar. A terra é grande, é maior quando se dá. Já nada é meu, tudo do que não foi meu, e tudo é nosso por igual. Não temos muros nem grades para nos separar. Tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse, tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Thank you.